Muito bom dia, Xanero 625, hora 7, tá bravo? Xanero 625. Da Bravo 320 para Guarulhos. Bravo, confere. Autorizado Guarulhos, nível é o 360, via Zuluna 0, até Taubaté. Decolada pista 90, primeira curva direita, da Euleda Motiva, 5504 transponda, controle 1935. Uma decola 17 ou decola 10? Pistão no 7, da Euleda Motiva. 360, decola 17, da Euleda Motiva, 1935, via Zuluna 10, Taubaté. E a... 5504, responde. 5504, obrigado. Portão 5, champanhe, 625. Camarada. Alfa, bom dia, solicitando petição de giro de motores de marchamento por 15 minutos no pátio 3, está em acordo com a entrada. Só no paciente, chama o perno. Cliente, está iniciando. 251 no gate 5, uma pushback acionamento. Acionamento 251 autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, é 251. Taxi, Oceania 6251, 122 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, tá no Galeão. Oceania 6251, motorizado táxi, via pátio 1, taxi Lima, cabeceira 35, reporte alinhado na 7. Lima, ingresso então 35, faz a crack na 17, já passa aliado. Afirmo, chame pronto. Chama pronto, 6251. Altimetria 35, Charlie 251, reporte alinhado, pista na 7. Cliente. Autorizada a decolagem, pista 17, o vento 070 graus, 089. Autorizando a decolagem, pista 17, a decolagem 25. É 251 no decolado ao 32, chama controle em 199.35, bom voo. 199.35, bom trabalho, 6251. controle, Salvador, boa noite, eu chamo a 6251, sai da Israel, passou no 400 pra ele. aluno chama agora Recife, 1251, Alterna 128, decimal 3. Alterna 123, confirme a primária? A primária é 125, decimal 1. 251, boa noite. Boa noite. Azul 4040, formação Charlie em curso. Aguarda meu copo, prepara a saída. Ah, bom. Gente, aguardando, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo.